yer yok aslan uçak, Renko yer uçak, yer bir halk konuşurma. 0, bom dia, aquele gás. Ele é aeroclação 0, vento 030 graus, como é que ele diz? Para 2010, em HAL 903, reporta a estabilidade no final do DS 50 por 0. Arthur, bom dia, senhor de identificação, via chegada a ponte, deixa contar 3.006, CNH 1903. Jason. Can I tell you, is there anything I can call you? Lekker smaken. Zorgen dat het een ooit is van het. Deixa a via para 2.10, altitude 03, reporte a estabilidade nacional do EAS ao final da pista no Jó. Conduzindo a estaciona, acione a identificação, via chegada bom, deixa para 4.10, CNH1 na 03. 2796 controle. Serviço radar estimado, 62 milhas de Salvador, superfície de voo 990, câmbio controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. E o estimado para a aproximação seria em torno de 12 a 15 minutos, com a visitação. E foi direto para o Caralho de Capua, mantendo o modelo de voo visual, e vamos para a descida, o altímetro da 03. Estadio para 2010, NH1903, reporte estabilizado na final da Delta, subida por São José. Mantenha o litoral sul, confirme a radial e a distância de Salvador, da localidade de Santa Vitória. Confirme o estimado para ponto, o POD e a altitude na qual era percebido para Santa Vitória. Para todos, o POB 05, ciente. Mantenha o litoral sul, após o farol da barra foi direto para o destino, e reporte o farol da barra. Cana 9204, autorizado a decolagem, fixa 10, 0800, 0900. Mantenha os 30 transponders do molde normal, confirme o transponder acionado. Está mantendo 510. Passando, mantenha 510 até quando o 20 de liga passado em Salvador, devido a tráfego de minha aproximação. Até 2 horas de liga passada. Vamos lá, está de certo, está de certo. Aí você pode aliar e pronto. Bom dia, Tan 9204. Tan 9204, bom dia, contato radar, fica para o de voo 360, via seu Arboruno. Via Arboruno para o 360, Tan 9204. Alfa-Tango, confira o pouso em São Vitória, o Juno 205, tem frequência livre. Já passamos o seu controle, Salvador? Pode ser um dia de campanha, que o pessoal não disse que realmente não viram aqui. seu controle. Abaixando o risco de segurança agora. 8, Victor Cruz Delta. Volte para o comandante, permanece no 096. Alfa Romeo, Papa Victor India. Final approach, ILS, X-ray, runway 10. Runway size here is down and locked. Alfa Romeo, Papa Victor India. Approach. Clear to land, runway 10, Papa Romeo, Papa Victor India. Delta, voo ISL controlado 8921, foi direto para Valência, suba para 4500 e aposta para o destino. Estou na proa do Salvador Norte, de Monte Sardes, de Lavas. Utilizando o cruzamento da 1-0. 4500 e aposta para o ideal para o destino? Que você realiza com o fundo visual do campo? Gente, o Sérgio Leste, o que você notou no frequente número 8 do sinal 95? O que você realiza? O ótimo que permanece na 096. E reporte quando estiver com proa direta de destino. Inicialmente para 25006, tá? Rio de Delta, Fox Delta, 66 de Radar, agora 63 milhas, que é o de Salvador. Mantenha as regras de voo visual e mantenha o nível de voo 095 na sua descontra. Five, three, four, two, four, five.